cantar juntos. Quando eu chorava apaixonada por você, quando eu fazia mil loucuras pra te ver, você sorria e só sabia. Eu era uma válvula de escape em sua vida, feito um pneu reserva, última alternativa, seu passatempo improvisado pra relaxar. Eu fazia tudo por você e você. Agora que você provava seu próprio veneno, deixaram esse seu coração bandido, doído. Você vem de novo, me ama, mas não me iludo. Volta pra viver. E aí, toma boa, canta pra mim. Aí!